Chiquilla. Nada disso vai ser feliz. O teu pai nunca pensou que essa ausência te faz mal e que você fica feliz.